É dia de sortido no Ilustres Desconhecidos. Começamos com os Do Make Say Think, que passaram pelo primeiro programa deste mês. Vamos ouvir a faixa de abertura do álbum You, You're a History in Rust, Bound to Be That Way. Thank you. Mais uma faixa de abertura por outros repetentes. Os Catherine Wheel passaram pelo Ilustres Desconhecidos no mês de maio e voltam agora com o tema que inicia o seu álbum de estreia, Ferment. Ficamos com Texture. Projetos formados após o encerramento de funções dos Rodin, que já passaram por um sortido anterior. Dessa banda podemos aqui encontrar Tara Jane O'Neill e Kevin Coulthard, juntamente com Sean Meadows dos Lungfish e a violinista Samara Lubelski. De Sonora Pine 2, o último álbum da banda, vamos ouvir Long Ago Boy. Thank you. Os Love as Laughter de Sam Jane passaram pelo Ilustres Desconhecidos há duas semanas atrás, mas voltam ao sortido com o tema de abertura do álbum Laughter's Fifth, In Amber. Instituição do rock independente feito no Canadá, os No Means No já contam com mais de 30 anos de carreira, orgulhosamente DIY. A banda liderada pelos irmãos Rob e John Wright desenvolveu um tipo de som que se poderá denominar de hardcore progressivo, que para muitos está na gênese do math rock dos anos 90. Hoje fechou o sortido de junho com uma faixa do álbum Wrong, um dos álbuns mais subvalorizados dos anos 80. Os No Means No com Rags and Bones. Hunker down, y'all. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortida de junho. Até à próxima!